ia me largar. Por internet de alguém, na noite de ontem fui notificado que ela tava com alguém visivelmente apaixonado. Chamava de amor, semana passada veio me largar. Por internet de alguém, na noite de ontem foi notificado que ela tava com alguém visivelmente apaixonado.